esse papo já tá qualquer coisa. Você já tá pra lá de Marrakech. Seja como for, não faço minha parada esperando nego dar valor. Gente fala mal e acha que minha rima vale menos que um real. Não compra, não valoriza, minimiza. Se um dia eu vou acertar, você me avisa. Fala por não ter o que dizer, o que fazer. Me ensina que eu quero aprender. Língua de tamanduá, o linguarudu. Fala até do que não vê, fala tu, fala eu. Foi assim que nosso líder se perdeu. Língua de metrô que se complicou. Foi sua falha que me fortificou. Pra mim não pega nada, não sou clone de ninguém. Sou por mim, sou por Deus, por nós e por alguém. Não se aveste não, baião de dois. Deixe de manhã, aqui de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha. Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha Espanha. Nessa tamanha, nessa tamanha. Esse papo seu já tá de manhã. Pode baixar o faixa pra não dar caô. Língua solta sem maravilha que não tem valor. Sai da frente, não gosto de quem mente. E fala no meu nome quando eu estou ausente pela saco. O cara é fraco, nem se move. Nem tudo que o café espeta se engole. Meus olhos coloridos me fazem refletir. E enxergar o balemão que existe por aqui. Que vive de bilhão na carreira do MV. Pare de candice com o leve trás. Originalidade não é assim que se faz. Seja você, sem fantasia. Eu não te sigo, pois é Deus que me guia. Família, você não é. Na hora de atacar você passa uma marcha ré. O que você falou vai voltar carregado com as palavras que vão te cobrar. Não se aveste não, baião de dois. Deixe de manhã, aqui de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha. Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha Espanha. Nessa tamanha, nessa tamanha. Esse papo seu já tá de manhã. Só tem caô no baile. Caô, caô, só. Só tem caô no baile. Caô, caô, só. Me chama, sai da reta, vai pro outro lado. Se tiver mandado pra não empretecer pro seu lado, vai ser até o talo, considera só ficou de ralo. Olha pra cá, lembra de mim, aquele que você tava torcendo pelo fim. Eu sou piranha braba, não aceito pilantragem. Presente carne, osso, pele preta e tatuagem. Muito cuidado sem embarcar na minha não, viagem. Não se aveste não, baião de dois. Deixe de manhã, aqui de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha. Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha Espanha. Nessa tamanha, nessa tamanha. Esse papo seu já tá de manhã.